Portal do Arrocha. Amorinho, falando aos corações apaixonados. Diga essa canção com muito carinho pra meu empresário, Joel Barbosa. Já coloquei na mala suas roupas, seus CDs. Também estou mandando várias fotos de nós dois. Quando você chegar, não precisa mais entrar, porque na porta sua mala vai estar. No chão então sentei bem perto do meu violão. Eu vi a sua voz no acorde de uma canção. Tudo aqui respiro tem parte de você. Lembranças que eu tento esquecer. Vai ser melhor assim. Fica longe de mim, mas perco a respiração. Vê você no portão. Meu coração dispara, as minhas mãos geladas. É minha indecisão. Será que eu vou manter? Ficar longe de você. Um dia eu sei que eu não aguento, mas um mês é muito tempo, eu não vou aguentar. Um ano com certeza, eu me acabo em goles de cerveja. Então eu vou abrir a porta, vou deixar você entrar e vamos conversar. Pra te aceitar de novo, seu amor, eu só quero todo. Contatos para show 75 9967 0334. JB Produções. Vai ser melhor assim. Fica longe de mim, mas perco a respiração. Vê você no portão. Meu coração dispara, as minhas mãos geladas. É minha indecisão. Será que eu vou manter? Ficar longe de você. Um dia eu sei que eu não aguento, mas um mês é muito tempo, eu não vou aguentar. Um ano com certeza, eu me acabo em goles de cerveja. Então eu vou abrir a porta, vou deixar você entrar e vamos conversar. Pra te aceitar de novo, seu amor, eu só quero todo. Um dia eu sei que eu não aguento, mas um mês é muito tempo, eu não vou aguentar. Um ano com certeza, eu me acabo em goles de cerveja. Então eu vou abrir a porta, vou deixar você entrar e vamos conversar. Pra te aceitar de novo, seu amor, eu só quero todo.